che sono aperte. Stati via, non so, non devi stare, livrò taxi via Alfa e può accendere la taxi via. Olha o táxi, passa ali 2222 60 a bordo, uma meia de 420, alterna Salvador. 228, táxi autorizado via Pátio, em Joy Alfa. Reposta no ponto, espera ponto na decolagem, hoje estão 016. Pátio em Joy Alfa, reposta no ponto, espera 016, passa ali 2222. Autorizado 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado final do procedimento ILS X2 da pista no zero, reposto estabilizado. 2000 com 1016, vai reportar estabilizado, bom, 222. 2228, decolada aos 33, chame o controle, 61918. 98, passeio 2228, boa. Controle de Salvador, bom dia, passeio 2228, passando 1200 na sua escuta. Bom dia, passageiro 2228, contato do radar de decolagem, sobe via, saída da Argo 1, nível de voo 180. 180, informou anteriormente que não cumpriu o perfil, mesmo assim pode subir para 180, não é isso? Autorizado, sem restrição até o nível de voo 180, passageiro 2228. 180, 2228. Taxa Índia e Alfa, ponto espera, reposta do ponto espera, pronto para decolagem. Índia e Alfa, reportaremos, pronto, tá 3, 2, 0. Ajuste 109. Autorizado a linha de decolar 90, tá? 3520. Estabilizando o LS com 1228. 1228, chama agora a torre 18 decimal 95, bom pouso. 95, obrigado. 228, vento 030 graus, 03 nós, ajuste 0015, pouso autorizado, estou no 0. Ele pôs gol 228. Decolado aos 38, chame o controle para trouxer a 119.8, boa viagem. 119.8, boa, está 3520. Está 3520, passa 1000 para o 370. Boa, está 3520. Contato para decolar, é sob vista da PUCA nível 370. PUCA 370, está 3520. Poderia voar a PUCA, o 3520, ou Aracaju? Ou... Vojamos. Vamos, obrigado, 3520. Pode... No solo aos 4-1, táxi à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 612. À direita, Alfa Juliette para 2228, voltando. Procídio 2228. Poderia, por favor, coordenar uma proa direta de Vitória da Conquista? Aguarde. Obrigado. 2228 direto Conquista. Voando direto Vitória da Conquista, passageiro 2228, obrigado. T520, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 125, 2685, muito obrigado, até a próxima. 3228, chama o centro Recife em 260-288. 260-288, 3228, boa.